Coloca o capacete que lá vem pedrada. Vai! Eu tava em casa, pensando em você. Um som de balada que você ouviu era só a TV. Acredita que eu mudei, baby, por você mudei. Então não viaja que eu tava na cachorrada. Cê tá muito emocionada, dizendo que revoei. Perdido, tapado na putaria. Disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu finjo que acredito. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Perdido, tapa na putaria. Disse que tava dormindo. Vai mentindo, mas eu finjo que acredito. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Início, Maria, dá pra passar hoje a dia. Eu tava em casa, pensando em você. Um som de balada que você ouviu era só a TV. Acredita que eu mudei, baby, por você mudei. Então não viaja que eu tava na cachorrada. Cê tá muito emocionada, dizendo que revoei. Bandido, tapa na porta.